Panorama Agrícola para 22 de novembro de 2017, quarta-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Quarta-feira de lua nova, 22 de novembro, no ar para você está o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: boa fama granjeia quem não fala mal da vida alheia. No Panorama Agrícola desta quarta-feira você confere uma dica sobre proteção no campo. No noticiário, oficina sobre criação e manejo de bezerras para a bovinocultura de leite. E na entrevista, o controle higiênico-sanitário de moluscos cultivados em Santa Catarina. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. Envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir este e outros programas no site da EPAGRE e no aplicativo EPAGRE Mob. Dica do dia. Quem trabalha com produtos químicos na lavoura precisa ter muito cuidado e usar EPI, equipamento de proteção individual, com óculos de proteção, luvas, máscara e roupa com calça e manga comprida. É hora das notícias. Oficina sobre a criação e o manejo de bezerras para a bovinocultura leiteira aconteceu em Vargeão, no oeste do estado, uma promoção do escritório da EPAGRE de Vargeão. A oficina foi realizada na propriedade da família de Adair e Lenir Bertê, localizada na linha Santa Catarina, no interior do município de Vargeão, e teve a participação de 12 agricultores familiares que atuam na bovinocultura de leite de Vargeão. Foram debatidos aspectos do manejo a serem adotados no período que se inicia logo depois do nascimento das bezerras, passando pelo fornecimento de colostro, separação de animais, descorna e retirada de tetos extras das bezerras, até questões sanitárias como o controle de carrapatos, doenças e vacinas a serem realizadas. Também foram discutidos o manejo alimentar adequado e o sistema de criação de bezerras que é difundido pela EPAGRE. Outro aspecto é a necessidade de acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento das bezerras, por meio da avaliação mensal da altura e peso dos animais. Os produtores de Vargeão receberam explicações práticas de como proceder às medições e o preenchimento das tabelas de avaliação na oficina sobre criação e manejo de bezerras para bovinocultura de leite. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com o oceanógrafo Sérgio Winkler, que é gerente de pesca da Secretaria de Agricultura e da Pesca. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Mauro. Tudo bem, tranquilo. Essa questão da interdição de cultivos e comercialização de moluscos bivalves em Santa Catarina, ela é recorrente, todo ano acontece, mas é uma evidência de que o nosso sistema de monitoramento funciona, é isso, Sérgio? Sim, a Secretaria de Estado, ela possui um programa chamado Programa de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos, que é executado pela SIDASC, né, com recursos federais, que envolve a questão do monitoramento contínuo de algas tóxicas, né, e também a parte microbiológica na carne de moluscos, né, que seria coliformes. E esses estudos, eles são feitos pelo Instituto Federal de Educação lá de Itajaí, que tem uma equipe, um laboratório chamado LACWA, que faz as análises de toxinas, e a UFSC, que tem um laboratório de microbiologia aqui no Centro de Ciências Agrárias. E esse monitoramento já fazem 12 anos que ele é feito, é o único do Brasil. É, só Santa Catarina mantém esse tipo de controle, apesar de outros estados até terem produção de moluscos, como Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. E também tem estados do Nordeste que vende ostra da natureza, mas eles não possuem esse programa. Esse programa ele tem o intuito de manter a qualidade do produto para o consumidor. E é também esse programa de controle higiênico-sanitário, digamos assim, um pré-requisito para a eventual exportação da ostra? Sim, existe todo um trabalho que está sendo feito, por exemplo, pela IPAGRE, com relação à possibilidade de rastreabilidade dos moluscos, né? E adequação, inclusive, nós trabalhamos com a tentativa de adequação da nossa legislação, a legislação europeia e americana, com relação à parte de controle de qualidade do produto, assim, aí visando, é claro, a exportação, né? Sérgio Winkler, essa toxina que apareceu na ostra no litoral catarinense no mês de outubro é um pouco diferente daquela que estamos habituados da maré vermelha? Sim, na verdade o fenômeno de maré vermelha é até interessante falar, porque assim, e nada mais, assim, de uma forma até mais comum se fala em maré vermelha, porque as multiplicações desses micro-organismos, que pode ser vários, várias espécies que produzem toxinas, né? E quando elas se multiplicam uma quantidade muito acelerada, elas alteram a cor da água do mar. Às vezes ficam mais avermelhadas, né, e outras mais amarronzadas. Então esse fenômeno acaba sendo chamado de maré vermelha, né? Mas nada mais, nada menos é que uma multiplicação acelerada desses micro-organismos, que pode ser algas, pode ser dinoflagelados, cianobactérias, então tem várias espécies, né? E essa, nós aqui dentro do nosso programa, nós monitoramos três toxinas, isso de forma rotineira. Que é a toxina diarreica, que é a mais comum, que tem acontecido mais frequentemente. A paralisante, que aconteceu agora, que foi encontrada, na verdade, a segunda vez em Santa Catarina, em toda a história de monitoramento. E a amnésica, que ainda não foi encontrada. Então, essas toxinas, elas são realizadas análise sempre. E também a avaliação das espécies. Porque toda amostra que é tirada nas coletas, nos 25 pontos que nós temos aqui de coleta no estado, e você tira a amostra de água para identificar as espécies que estão presentes e também carne do molusco. Então a carne do molusco é utilizada para fazer um extrato e inocular em ratos para verificar o comportamento dos ratos. E as algas você identifica se tem alguma alga, ou microalga, ou micro-organismo, pode ser como eu falei antes, pode ser várias espécies, que possa produzir toxinas. E aí, se tiver presença, já dá um alerta, né, para poder continuar aumentar a frequência de monitoramento, que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós aumentamos a frequência de monitoramento, né, a coletas, para tentar, digamos assim, ter uma maior informação para poder, além de conhecer esse fenômeno, poder liberar ou não as áreas, né? Um trabalho sério que tem por objetivo preservar o consumidor e também ajudar na qualidade do produto. Sim, é que até as pessoas perguntam, poxa, mas coitado do produtor, está interditado, tem que olhar para o lado dele, nós olhamos, é porque se isso se der algum problema, vai afetar a cadeia produtiva, né? Se alguém tiver algum problema de saúde. E nós temos tido assim, né, o resultado desse processo, que já fazem 12 anos que é monitoramento, é que ninguém, né, a partir do momento que se detecta o problema e que se interdita, as pessoas não têm problema nenhum, ou seja, nós evitamos que ocorram problemas com a saúde das pessoas. E até o ano passado teve um fenômeno grande, 45 dias de interdição, com outra espécie, que é a diarreica, e tiveram pessoas que meio que, acharam, não, isso não tem nada a ver, e consumiram marisco do costão. E esses foram quase 70 pescadores que acabaram tendo problema de diarreia, foram consumir produtos achando, dizendo, não, isso não tem muito a ver e tal. Isso demonstra que o programa é sério. O momento que se coloca que existe algum problema, deve se respeitar, porque está se fazendo é preservar realmente a saúde dos consumidores. Muito bem, conversamos aqui no Panorama Agrícola com Sérgio Winkler, oceanógrafo e gerente de pesca da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Sérgio, obrigado pelas informações. Obrigado também pela oportunidade. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.